Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este gravado no dia 26 de dezembro de 2017, e ainda vou chamar este especial Natal, apesar de já vir um dia atrás, mas também é melhor deixar passar a tradição para quem ainda corre fixe, que é para mandar assim aqui uns clipezinhos e umas novidades que todos os anos nunca nos deixa de surpreender, e a hipocrisia corre por este mundo todo, inclusive até nesta época natalícia. Desde já quero dizer que peço desculpa pelo meu atraso em relação a gravar estes podcasts, mas vem um ano novo, vem em mais, e vem e bons, e não vou dizer garantidamente, mas em princípio está combinado amanhã uma conversa a três, entre mim, o Stabat e o Reacionário. Esperem para ouvir, vejam para crer, com os vossos ouvidos, digamos assim. De qualquer maneira, celebrando aqui a época natalícia, e basicamente estamos quase prestes a culminar um ano que foi assim um pouco até terrível para o nosso país, em termos de incêndios e vítimas mortais, e fora a hipocrisia que deu há bocado dos fundos partidários terem tido assim um aumento exponencial que só lhes permite patrocinar grandes lobbies, e afinal já ninguém paga IVA na festa do Avante, pelos vistos, e por aí fora. Mas independentemente disso, vamos então saltar aqui já para uns clipes, e quero deixar aqui mais uma vez, digamos em jeito de promoção, que vamos gravar uma conversa aqui em breve, dois intervenientes muito conhecidos aqui no Twitter e eu. Ei, Twitter, disse a cena mesmo à bimbo, mas pronto, no Twitter. Independentemente disso, espírito natalício, oh oh oh, eu não sei o que aconteceu ao Pai Natal, se calhar ficou entalado na minha chaminé, eu já lá vou dar uma vista de olhos nisso, mas realmente o sapatinho não está assim lá muito recheado, mas também para o que eu recheio nos sapatinhos dos outros, é exatamente por causa disso que a gente vai já começar aqui uns clipes em relação ao que realmente até muitos comentários se ouvem, de que se calhar o espírito natalício já ficou assim um bocado perdido por causa de, basicamente, devia ser mais um pretexto de unificação e reunião familiar, mas acaba sempre por ser este golpe de comércio que basicamente faz-nos até passar por más pessoas quando não temos a capacidade financeira de darmos aos outros aquilo que eles querem. Que faz um bocado perder assim o espírito natalício, mas vamos lá então, assim para rematar, para começar, para rematar é mais daqui um bocado, ouvir aqui uns clipezinhos engraçaditos relacionados com o Natal, depois vamos dar uma voltinha pela hipocrisia de política internacional que nos afeta sempre inerentemente, quer a gente queira, quer não, aqui no nosso Portugal. Vamos lá então começar. Estimated deliveries this holiday season will top 1 billion packages. Here's Michelle Miller. Tis the season to be shopping. Thank you so much. And shipping. At Lilac Chocolates in Brooklyn, where more than 20% of their sales will be shipped for the holidays. Co-owner Anthony Cerrone. Getting the gifts there on time is super important. They just can't be late. So we really rely on the carriers to deliver, when they promise they will. This year, Christmas lands on a Monday, giving retailers one less day to get gifts delivered on time. UPS, FedEx, and the U.S. Postal Service are working on overdrive to collectively deliver more than 60 million packages a day, even weekends, a 50% increase over normal volume. DHL hired 6,000 additional workers to keep up with demand on this year's shipping orders. They've climbed up 26% over last year. Jeff Ivory is vice president of sales. Are you seeing any glitches in your delivery system? One of the challenges we always have is that are people going to actually be home from when we go for the delivery side of things? So certainly we've coped with the volume in terms of putting on more flights and making sure that we have the appropriate amount of seasonal workers for delivery. It's been nonstop for shipping companies this holiday season. E-commerce orders have exploded. Today will only add to that craze, as many companies are offering free shipping. Phoenix Group's chief economist Max Wolf says shipping companies are struggling to keep up with online growth. The sheer volumes are so high, and if you're growing your e-commerce 30-40% year over year, are you growing your trucks and drivers 30% year over year? Answer is no. E aqui temos, de certa maneira, uma representação do que é que realmente interessa nesta época festiva, que basicamente é, vem o Natal, vamos todos às compras. E depois até fazem de uma notícia, porque obviamente que as firmas de relações públicas também têm que tirar o seu feriadozinho de Natal, e então os serviços noticiosos, se é que ainda a gente lhes pode chamar isso, arranjam estas noticiasitas da peta, mas que basicamente também acabam por representar bem o que é que realmente é a base disto que nós... Eu pessoalmente adoro celebrar, desde que não calha um sábado e um domingo, como aconteceu o ano passado, há dois, já não me lembro. Enfim. Mas há mais, ainda há mais. Temos aqui mais um clipe, eu não tenho bem a certeza do que, qual é o conteúdo deste, eu paro já, mas acho que é relacionado. Next tonight here, your money and likely your stress. It is now Christmas crunch time, but that means prices slashed in many places, and we've got the list tonight. ABC's Ariel Reshef out to help you save your money. It's almost Christmas, Dad. Tonight, retailers rolling out last-minute deals to nab your holiday dollar. Yeah, I'm still finding good deals. More than a third of shoppers doing the bulk of their gift buying this week before Christmas. And some major perks for procrastinators. We've had 50% off really good stores. I mean, everything at this point of the year is always like 50, 40. These popular Beats headphones, originally $380 at Best Buy, now $160. Experts say it's also a great time to buy bling. These designer Movado watches, more than $500 off. For clothing, deep discounts, up to 70% off men's outerwear at Macy's. Flash sales popping up at Banana Republic, 50% off everything. And savings on stocking stuffers. Families of gifts, like the gift sections, because it's really easy to pick for family members. Prices on gift cards slashed on sites like Cardpool and Gift Card Granny. Ariel with us live tonight. And Ariel, because Christmas falls on a Monday this year, some of the biggest shopping days will be this weekend. That's right, David. The Saturday before Christmas is expected to be the second busiest shopping day of the entire year, with deals up until the holiday. The key, experts say, is knowing what you're looking for before you last-minute shop. David. E pronto, e mais uma vez, aqui temos a dica que basicamente há que arranjar grandes promoções de Natal, porque nós temos que estar com as pessoas que nós gostamos em trocas de algum tipo de, digamos, troca materialista, e aqui é que se vai uma das grandes partes da tradição, não é? Mas ao fim e ao cabo ainda temos aqui mais coisas na calha em relação ao como a tradição tem obviamente vindo a transformar-se dentro deste movimento politicamente correto e do vamos agradar a toda a gente, porque basicamente como isto não passa tudo um grande negócio. Também temos as partes negativas, que são sempre ditas com grande pompa e circunstância, porque os mídias não passam mais do que prostitutas também publicitárias para as grandes superfícies, o quais lhes passam o cheque todos os anos para subsistirem como canal de propaganda. Eu não tenho bem a certeza se este é o clipe certo, mas agora vamos ouvir o porquê, de certa maneira, espero acertar no clipe, que é o procurar o bom desconto, o bom preço, o porquê que estas coisas realmente acontecem logo na época com mais procura. Será que isto tem alguma coisa a ver? You have kids, you know that every year there's a popular, hard to find holiday toy that you have to stand in line for. Cabbage Patch Kids, that's Transformers. So long ago. Yeah. try to think of those it right hamsters. Now. This year, the It toy has been sold out for weeks, which has opened the door for fraud. We see that every year. Consumer investigator Chris Kimura joins us now. Tell us about these. What do you call them? Fingerlings. Fingerlings. Yes. Fake. Fingerlings. I think we've hit a sore spot here, haven't we? All right, we were tipped off to these knockoffs by one of our eagle-eyed response producers. We did a little digging around and found the forgery is rampant. It could also put your child's safety at risk. One of our response producers bought Fingerlings on Walmart.com, and this is what she got. It looks like the real thing, and the packaging is nearly identical. It's not until you compare it to authentic Fingerlings that you see the major difference. The name Fingerlings is missing on the packaging. A keen eye might catch other clues that this Fingerling is bogus. Check out how batteries is misspelled. An NBC viewer in New Jersey had a similar experience. She bought two Fingerlings on Walmart.com. The second one that I received came in not as a Fingerling, but as a Happy Monkey. Not the color, not looking like it, not the brand, nothing like that. As it turns out, the maker of Fingerlings is suing more than 150 companies for knocking off its blockbuster toy. Consumers who've been duped into buying a fake need to know there are potential safety concerns for kids. Counterfeit toys bypass federal safety inspections. The two concerns with counterfeit products are that, one, they could pose a choking hazard, particularly if there are small parts. The second concern would be that there are unhealthy toxics that are in the product. We haven't heard about any safety issues with these knockoffs, though we wondered, how did Walmart end up with the fakes? The company confirmed it wasn't selling them. Instead, they were sold by a third party on its website. After the response team reached out to Walmart, it booted those sellers from its site, saying it has zero tolerance for people selling fake goods. It also issued a full refund. E ora, e o que é que nós ouvimos aqui, basicamente? Que eles nunca dizem onde é que está o cerne próprio da questão, o que provoca até em muitos países como o nosso. Nós estamos a falar do quê? Da invasão dos produtos chineses no nosso mercado, pura e simplesmente. Então o Walmart, que é o maior tipo consumidor de produtos, tudo barato, porque lá está, aqui é que vem realmente, de onde é que vem esta tradição que está tão deturpada nos nossos dias? Vem realmente de assessores económicos e consultores e técnicos de marketing, e seja lá o for, que o diabo lhes carregue, estão sempre à procura de algo que seja um pouco mais barato, um tostão, para eles meterem ao bolso e andarem de jato privado de um lado para o outro, enquanto a gente acha uma lamber aos nossos filhos, como um brinquedo, porque ele queria, porque mais uma vez a televisão o doutrinou. Eu nem sei o que é o fingerlings, nem me dei ao trabalho de googlar, só acho que isto é... Aqui está. É pouco emprego nos países civilizados, o outsourcing de todos os empregos válidos com qualidade e valor dos países respectivos a ir para fora. E depois estas notícias, que nem os serviços noticiosos têm a decência de dizer, por exemplo, a origem, que todos nós subentendidamente sabemos qual é, mas nunca batas na mão do patrão. Porque quem sabe, se até o teu canal de notícias um dia vai ser regido por um ting-tong-ting-ting-ting. Pois, então pronto, tudo bem. Continuamos na mesma. Dois grandes estados em Nova Iorque, nos Estados Unidos, que sofrem com a indústria ter sido toda outsourced para a China, por exemplo, Detroit e Chicago. Chicago, principalmente, tornou-se num gueto por outras razões que este clipe que eu vos vou mostrar a seguir é um bocado o resultado do porquê que tudo fica interligado nesta animação natalícia, com as consequências e os problemas que estão sempre a ser perpetuados, porque o assunto nunca é discutido de uma maneira verdadeira. E nós vamos ouvir aqui uma hipocrisia, então, para quem segue a história das Nações Unidas e o que os capacetes azuis têm feito, que não fazem mais nada, que senão muitas vezes virar costas ao genocídio, porque por alguma razão estão a defender um interesse de alguém que para limpar a sua imagem a nível mundial deixa o genocídio acontecer em nome de nós, nos países que estamos a sofrer com as consequências destas políticas, acharmos que temos ali aquela entidade no terreno a fazer o que nós achamos, ou fomos propagados a pensar que estão a fazer o correto, quando não passam de agentes de facilitismo para continuar a praticar genocídio para alguém ir buscar o recurso, o território, o produto mais barato, seja o que for. Isto tudo está tudo interligado. Então vamos ouvir qual é o sentimento em Chicago neste momento, por causa de uma desertificação territorial tão grande em termos de emprego e trabalho e produção e indústria própria que houve. E agora vamos lá ver como é que as coisas andam no meio disto tudo. Well, we're headed to the United Nations to meet with the Assistant Secretary General to talk about the violence in Chicago, the gun violence in particular, the bloodshed that's taken place in too many of our communities like Austin, West Garfield Park, North Lawndale, places like that, where we've just seen horrific levels of shootings and that sort of thing. And so I'm hoping to appeal to the UN to actually come to Chicago and meet with victims of violence, and maybe even possibly help out in terms of peacekeeping efforts, because I think it's so critical for us to make sure that these neighborhoods are safe. Quite frankly, we fail the people of Chicago in many instances in these communities because we fail to protect them from the violence. I'll also say this, that there is a quiet genocide taking place in too many of our communities. 80% of those who are being killed by gun violence are African American, often killed at the hands of another African American. And so we must protect these population groups, and that's what the United Nations does. They're a peacekeeping force, They know all about keeping the peace, and so we're hopeful that they'll hear our appeal. Ha! Contem-me outra. Ah, sim, tem um currículo exemplar. Eu adoro o currículo deles. Fica pálido ao lado de muitos ditadores que o ficaram assim registados no livro de história. Mas tudo bem. Tudo bem. Ora, aqui está. E depois estamos a testemunhar um genocídio. E pensava eu que o significado do genocídio era quando há... quando havia, digamos, duas facções um bocado diferentes, mas aparentemente é à mão de todos, porque se esta notícia fosse do género, 80% da população afro-americana, porque eles também têm que ter esse título exclusivo para não ofender ninguém, tivesse a ser morta por 80% de população branca, meu Deus, a televisão estava a largar foguetes todos os dias a mencionar o assunto. Mas não, como é... como isto não vende, como isto não acelera a polémica, como estas coisas não interessam, estes números, não, nem digamos a raça em particular interessa muito ser divulgado, nós temos aqui uma pessoa tão desesperada que até quer meter capacetes azuis em Chicago para manter a paz. Olha que... opa, olha, vendam logo isso aos chineses, que eles compram essa merda, correm com toda a gente e está tudo a andar de moto. Mas pronto... e cá estamos, é o mundo que a gente vive, mas vamos voltar um bocado ao tópico de Natal. Estava só a falar um bocado de reflexos, coisas que na minha cabeça ligam umas com as outras, não sei lá porquê. Mas claro, agora vem a parvoíce, agora vem esta, exatamente, os cavaleiros da hipocrisia, da estupidez, da parvoíce, que vêm com as suas reivindicações devido à tradição que já, por mais deturpada que esteja, não estão satisfeitos porque não estão a perceber as regras do jogo, nem sequer a cheirar o problema como ele devia ser. Obviamente que temos que atacar todos os símbolos que pertencem ao Natal, cristão, ocidental, católico ou romano, o nosso, que se lixe, é nosso. Aqui ninguém anda de burca, aqui ouve. É a nossa cena. Deixem lá estar a nossa cena, mas deixam a nossa tradição em paz. Deixam-nos curtir, ter um jantar à ceia, comer um bacalhau, falar com a família. Ou será que se vão pôr com estupidez? Eu tenho que dizer que está aqui a estupidez. Newest Christmas controversy has social justice warriors claiming this classic holiday carol is racist. Jingle bells, jingle all the way. So here's the story. A theater history professor telling Boston.com that Jingle Bells was originally performed to make fun of African Americans. That professor saying, quote, the racial history of the song has remained hidden behind its local and seasonal affection. Blackface and racist origins have been subtly and systematically removed from its history. Porquê que estes Justice Warriors não vão mais é para Chicago pôr-se à frente das balas para baixar aquela estatística que é tão feia depois virem com uma defesa destas? Não é ridículo? E depois, tipo, mas não tem mais nada que fazer, ó, putos mimados. Vão arranjar trabalho, parem de viver à conta dos vossos pais, saem atrás do teclado, pá, porra! Mas vocês estão a ouvir bem a estupidez que andam para aqui a dizer? Olha que estupidez, não tem mais nada com que se agarrar, o quê? O papá não deu a PS4 ou o iPhone X ou o quê que se passa? Estão assim tão chateadinhos. Olha que identificação mais ridícula. Pá, já agora, fogo, se um dia me dizem que numa pauta duas das notas é racismo, eu nunca mais as posso usar, vão-se, mas é... enfim. Mas será que ficamos por aqui? Claro que não ficamos por aqui, porque as coisas ainda conseguem afundar um bocadinho mais. Esta, para mim, leva a cereja em cima do bolo, porque, meu Deus, não é? É melhor ouvir, nem vale a pena explicar. Coming in, this is new. Daniel, first to you, what inspired Santa's husband? It was sort of inspired by the annual tradition we have in this country of pretending that there's a giant war on Christmas and that traditional Christmas is under attack. So, among other things, we were reading all of the news about the Mall of America hiring a black Santa Claus last year. And me and my now wife made a joke on Twitter that if we ever had a child, they would only know about black Santa Claus. And if they saw a white Santa Claus at the mall, we would just explain, well, that's his husband. And then Ashley and I knew each other from the internet and from her illustration already. And she jumped into my Twitter mentions and said, boom, new book. Yeah, and it's out now, available everywhere, actually. So let me read a couple of pages here. It says, like any married couple, they have their disagreements, but they always manage to kiss and make up. Usually over a plate of milk and cookies. Se calhar aqui não ficou muito explícito, mas basicamente o livro que nasceu como anedota, mas obviamente que até é uma piada para esta gente que pratica o marxismo cultural do politicamente correto, é tão bimba que nem percebeu e financiou, obviamente, este livro. Esta é a foto que eu até vou deixar como no site para assinalar este podcast em particular. É um livro de história para crianças em que o Pai Natal é casado com o Black Santa. Por isso não dá para perceber muito bem. Basicamente, é um Pai Natal branco e um Pai Natal negro em que são casados. E isto eu não sei se nasceu mesmo em jeito de piada ou não. Eu se calhar um dia também faço assim uma piada absurda deste género, a ver se alguém me financia algum projeto absurdo. Vou encaixar assim algum cash no meu bolso. Mas é pá, porra, mas é a música. É o Pai Natal tem que ser gay. Mas pá, será que não dá para simplesmente nos sentarmos à mesa, termos um bom momento e comermos bem e passarmos uma noite, pelo menos, já, ao menos que a tradição ainda não nos rouba o feriado, por favor, porque bem que quem trabalha para o PS e etc. estão feitos ao bife, e para a FedEx tem que trabalhar extra, e o Natal para eles deve ser tipo chegar a casa, cair na cama e tipo jingle bell. Mas pronto, é assim, este mundo anda assim, este mundo anda completamente ridículo. Esta, se calhar, remata assim um bocado esta secção de como o Natal anda assim um bocadinho aparvalhado, e pronto, e agora eu gostava de saltar assim para um assunto que passou assim um bocado, pá, eu não gostei da declaração que o Trump fez em relação à capital de Israel ser Jerusalém, não gostei porque eu, para gostar disso, tinha que gostar que alguém me entrasse em casa e me corresse da minha própria casa e ainda declarasse a minha casa à casa dele e aos olhos do mundo que se fosse muito giro. Mas achei uma hipocrisia brutal. Porque isto é daqueles assuntos que são bipartidários no Senado dos Estados Unidos. Sempre foi assim, não há republicanos ou democratas no que toca a Israel, meus amigos, estamos de joelhos, de boca aberta, com qualquer coisa na boca, que os olhos fardos é dizer sim, mais, senhor patrão. Mas claro, agora o mundo fica em choque, porque sempre houve aquela tendência, especialmente na Europa e em França, em que realmente o conflito entre a Palestina e Israel é assim uma coisa que vem enraizada, e eu vou-vos dar um pouco mais dessa história na minha terceira parte do podcast 11 de setembro, que eu vou ter que tocar nesse assunto. Ainda só gravei 1h40, mas garanto já que a introdução é alguém a narrar a declaração de Balfour, que para quem não sabe o que é bom que comecem a afiar os vossos olhos para lerem qualquer coisa de jeito, para saberem porque é que o mundo anda a funcionar assim. Não gostei. Obviamente não gostei. Nunca gostei do apoio inerente que os Estados Unidos e o seu poder de veto sempre tiveram perante resoluções que são completamente... crimes humanos que acontecem constantemente com o avalo. E o que é que o Trump fez? O Trump fez essa declaração. Para já, obviamente, temos que nos questionar de certa maneira, mas que raio, afinal, é que um país que é alheio ao problema e ao território do conflito tem algum poder autoritário para dizer o que acha? Mas pronto, é assim que o mundo funciona. Dá na televisão, as pessoas acreditam que é legítimo. Mas também há aqui uma parte hipócrita. Parte 1, não gostei. Parte 2. Mas será que ele foi o único a querer fazer isso? Coming in, this is new. Daniel, first to you, what inspired Santa? The Trump administration told the Centers for Disease Control recently that they will no longer be allowed to use a list of 7 words in any official documents being prepared for next year's... Espera, eu já meti 2 clipes errados de seguida. Não são estes. Espera aí. Eu pedi editar isto muito facilmente no software, mas não estou para isso. Ok, está aqui o clipe certo. Arab League says this move has, quote, isolated the U.S. from the peace process. Your administration, of course, has made peace in the Middle East one of its top priorities. How does this move help that? How does it help the peace process in any way? Well, let's first of all talk about what this does. This basically says that the United States acknowledges that the capital of Israel is Jerusalem, and saying also that the embassy is going to be moved to the capital, just like it is in almost every other country. In Israel, in Jerusalem, you've got the parliament, you've got the president, you've got the prime minister, you've got the Supreme Court. So why shouldn't we have the embassy there? Secondly, I will tell you that for 22 years, you have had presidents and the American people ask for the embassy to be moved. And no president, not not Clinton, not Bush, not Obama, actually had the courage to make that move and listen to the will of the American people. The Senate just overwhelmingly again voted to have the embassy move. So the president did the will of the people. When it comes to those that are upset, we knew that was going to happen. But courage does cause that. When you make a decision, you're going to have some that see it negatively and you're going to have some that see it positively. But I strongly believe this is going to move the ball forward for the peace process. Okay. Ponto um, certo. Todos os presidentes, praticamente, porque se não apelam ao lobby judeu, fazem a promessa, mas não cumpriram. Agora, esta gaja, no fim de ter dito que isto vai ajudar ao processo de paz, só se para ela paz for o barulho que uma bomba faz quando explode. Paz! É só assim. De outra maneira, não estou a ver como é que alguém que saiba minimamente os poderes que não deviam ser, andam para aqui a conjugar a forma como o mundo é vivido, a classificar o que é um genocídio ou o que é que não é, a classificar o que é que interessa quando alguém morre num canto do mundo e passa em rodapé, e quando uma pessoa só cai de uma ponte num país ocidental por alguma razão parva, temos que levar com isso o dia todo, como se tivesse uma relevância espetacular, porque os mesmos agentes que promovem tanta igualdade sobre o ser humano continuam-nos a dar as notícias como se esta vida aqui valesse mais que a outra ali, e que a outra ali, nem que morram mil, vale menos do que uma só aqui. Porquê é que morre tanto português na estrada, mas se cair um avião dizem logo que não havia nenhum português a bordo? Porquê? Porque só aqui é que a gente pode morrer, é aquela cena que eu estou sempre a dizer. Só aqui é que a gente pode morrer. A gente se morrer em Portugal, mal nutridos por uma reforma baixíssima, a chover dentro do teto com frio, na boa. Agora se essa velhota lhe saiu a raspadinha e caiu num avião da Air France, ah, meu Deus, mas vamos ver o dia de luto, feriado nacional já, mas que hipocrisia é esta? É pá, e aumentarem os seus próprios fundos com a isenção fiscal, essa aí custa tanto a engolir. E fizeram isto quando em 1913 a Reserva Federal tomou conta da economia americana, no famoso livro do Jekyll Island, em que fizeram a reunião na véspera de Natal mesmo, quando toda a gente está a dormir, isto tal como o mundo continua igual a si próprio, isto foi decidido na véspera de Natal, à porta fechada. E só agora é que os mídias, tipo... Ah, e daqui a dois dias já nem... Ninguém fala disto. Mas esqueçam essa merda. Meteram dinheiro aos bolsos, ainda vão buscar dinheiro ao cofre de Estado. Um dos responsáveis de redigir o documento em particular é o gajo que está à frente da AT e é membro do Partido Socialista. Pá, quer dizer, grande da cabala. Cheira-me a conspiração. Mas tudo bem. Não, se calhar eu é que sou maluco, não sei. Mas este mundo, epá, e depois fazem estas coisas, e depois passam em rodapé, e isso não interessa para nada. Não interessa para nada. É incrível. Depois lá está, cá vem aqui um bocado também a cena do politicamente correto, em que isto foi dito assim um bocado em jeito de piada. Eu hoje vou ter que fazer este podcast mesmo assim um bocado curto, porque pá, eu tinha para aqui tantos clipes, mas e podia expandir tanto, mas quando fica muito tarde também não gosto de estar aqui no meu apartamento a chatear os meus vizinhos com as minhas diatribes, não, ainda me bate alguém à porta para me chatear, eu também não estou para isso. O que é que eu tenho aqui? Por exemplo, obviamente devem estar a par daqueles escândalos sexuais todos que agora têm acontecido nos Estados Unidos. Todos os dias cai um ator, aquele realizador nojento, Harvey Weinstein. E o último não me diz tudo, mas pronto. Obviamente, há aqui duas coisas que eu tenho a dizer. Obviamente que eu não defendo que uma mulher seja coagida em troca de promessas a dar o seu próprio corpo, se não se sente à vontade, não sei o quê. Mas também há muitas mulheres que o fazem voluntariamente. Mas nem vou por aí. Porque isto do couchcasting não é assim novidade nenhuma. E nós homens também estamos em risco, porque quando tens também um circuito cómico em Portugal, regido por Hermans, Baiões e Monchiques e Lá Férias e Carlos Castros, que já se foi e ainda bem, eu, quer dizer, também acho que sei muito bem que se eu fosse falar com a minha segunda cara com eles, era capaz de ter mais sucesso do que simplesmente chegar ali e mostrar o meu talento, que é coisa que... Que é coisa que, enfim, são coisas que acontecem, mas Eu também acho estranho o porquê agora, o hashtag do Me Too. Porquê que quando uma chega à frente chegam 60, mas já não sabiam. É um bocado tipo o Kevin Spacey puxou logo da carta gay. Ah, eu sou gay. E a comunidade gay disse logo, ah, mas não és gay que chegue. Porque nunca te declaraste e agora que estás à rasca é que tipo... Epá, e ainda bem que eu não sou ninguém de famoso, porque senão eu já estava a ser processado por 60 milhões por lhes ter beliscado o rabo, na boa, porque... E olha que reclamações, não tenho ouvido muitas, porque eu não sei o que é que se passa, mas sei que muita gente compactuou, manteve o silêncio. E agora que algumas pessoas chegam à frente, parece que está tudo a saltar no barquinho do país, como se diz nos Estados Unidos, que a gente na América não bate, processa, parece que está tudo à espera... De uma mina, de um filão, e depois há coisas contextualmente a nível histórico, porque já aconteceram mais no passado. Não, havia um certo nível de normalidade em relação a estas coisas. Eu não estou a defender a cena, só estou a dizer que isto é o paraíso do marxista cultural que fica ofendido hoje com sei lá, porque é que não vão processar o homem das cavernas também, pá? Porque a atitude dele na altura não era das melhores. Yeah, ele era um bárbaro. Sim, caçava para a comida. Nunca montou uma porcaria de uma porta na gruta para o filhinho não apanhar a corrente de ar. Oh, que porra! Ai, caraças do homem, passa-me 3 horas a acender uma fogueira. Epá, vamos levar a coisa assim nesse extremo, tudo bem. Agora, porque quem se anda a queixar do Harvey Weinstein são as pessoas que, apesar de terem, as mulheres, apesar de terem tido aquele papel, nunca catapultou a carreira delas para algum lado. E agora estão-se a queixar exatamente do que foram vítimas. Mas onde é que está o rol das outras 1000 mulheres que cederam, partiram em frente, são donas do seu próprio nariz e não se estão a queixar hoje? Será que há assim alguma que a gente conheça? We turn next here tonight to new fallout from the allegations of sexual abuse against Harvey Weinstein, actress Rose McGowan, who claims Weinstein raped her, taking aim now at Meryl Streep. McGowan tweeting that Streep's silence is the problem. Weinstein's lawyer says that any allegations of non-consensual sex are unequivocally denied by Mr. Weinstein. But tonight, ABC's Lindsay Davis now with Meryl Streep's response. The most nominated actor in Oscar history in a different role tonight, Meryl Streep defending herself against accusations she turned a blind eye to Harvey Weinstein's abusive behavior. I just want to thank my agent, Kevin Uvane, and God, Harvey Weinstein. After Weinstein's fall, Streep said she was appalled, adding, not everybody knew. Recently telling Vogue's Anna Wintour she hasn't stopped thinking about it. What do you sit around talking about in the dining room table? 3 daughters. Harvey Weinstein. That's all we talk about. I mean, you know, it's like horrible. But when Streep announced she would join an army of actresses wearing black this award season as a silent protest, it infuriated actress Rose McGowan, who claims Weinstein raped her. And that cannot stand, and it will not stand. McGowan tweeting, actresses like Meryl Streep, who happily worked for the pig monster, are wearing black in a silent protest. Your silence is the problem. McGowan adding, maybe you should all wear Marquesa, the fashion line designed by Weinstein's estranged wife. Now, in a lengthy statement, Streep is responding, writing, it hurt to be attacked by Rose McGowan. I wasn't deliberately silent. I didn't know. I don't tacitly approve of rape. I didn't know. I don't like young women being assaulted. I didn't know this was happening. So far, no direct response from McGowan, though she did delete her tweet and apologize for the dig about actresses wearing awards dresses designed by Weinstein's wife. The Marquesa line was beneath me, she wrote, and I'm sorry for that. And tonight, Meryl Streep says she has reached out to Rose McGowan. Streep said that she has made sure that McGowan has her phone number. She says that she is waiting for her call. In the meantime, Harvey Weinstein, as you know, has denied unequivocally any non-consensual sexual activity, David. All right, Lindsay Davis back on this tonight. E pronto, lá está. Se deu resultado, porreiro. Se não resultou, passem-me um cheque. E depois o mais irónico é que vamos lá agora falar assim um bocadinho a sério. Hollywood, que coisa tão podre, mas estão a brincar comigo, desde sempre, toda a gente sabe, sempre foi assim, é um nojo, é um negócio de famílias, pedofilia, rituais, sei lá, puxem do nome, chamem o que vocês quiserem, Olha o Roman Polanski, que nem sequer pode pôr lá os pés, não é logo preso, porque era um pedófilo. Ele era um pedófilo, ele ia, fazia rituais mesmo com a Sharon Tate, etc. O crime principal do que ele não pode pôr lá os pés foi ter drogado e violado uma rapariga de 13 anos. E não foi só ele, foi a festa toda, a mulher participou e estava grávida. E quem é que interferiu com essa merda toda? O Charles Manson, que morreu há pouco tempo, que é o Diabo na Terra, que foi provado que ele nunca matou ninguém. Obviamente, foi a influência, né? Eu também podia dizer como presidente, em particular dos Estados Unidos, tem muito sangue nas mãos, mas nunca foi ele que puxou o gatilho. Mas independentemente disso, o Roman Polanski também é um pedófilo. Muita gente chora a Sharon Tate, porque até escreveram com o sangue dela na parede a cena do Helter Skelter, e estava grávida e não sei o quê, mas yeah, e também está... Epá, mas também... Eu posso ter pena deles, mas também tenho que dizer, pá, mas esta gente também é psicótica, também é maluca dos cornos. E onde é que estão as vítimas desses rituais hoje em dia a falar? Também não estão em lado nenhum, porque estes aqui têm um cheque a ganhar, estão a atacar um tubarão mega milionário, bilionário, que tem dinheiro para dar a toda a gente. E muito dinheiro deu a ganhar a muita gente. E todos nós sabemos que isto no mundo da moda, o mundo dos atores, o mundo dos filmes, o mundo da música... Vira o cozinho para cima, que a tua carreira vai avançar que nem um foguete. Eu estou com acima. Só que não vamos falar nisso. Parece que é. Pensam que isto é o quê? É um caso isolado? Ai, que choque é que anda tudo a dormir e a bater com a cabeça nas paredes e se calhar lê o recorde demais, porque. Ou a caras, ou a trombas, ou os focinhos, ou. Estão a brincar, ou quê? Mas. Alguém me conte novidades, por favor. Sinceramente, existe também não... Existe aqui um bocado de autenticidade e existe aqui um bocado de oportunismo. Temos que admitir essa treta. E existe gente bem mais pior e asquerosa em lugares de poder, ainda acima desta treta, que são intocáveis, que não são falados, que são os tais que continuam a fazer com que o ciclo se perpetue. Isto é tudo doido. As pessoas são todas doidas. E às vezes o dinheiro e a fortuna e o sucesso... Dá um cabo de cabeça às pessoas. O Michael Jackson foi uma vítima do seu próprio sucesso. Porque a gente pode dizer o que quiser, mas se todos nós amanhã acordássemos com esta maldição, que eu não lhe chamo de outra coisa senão uma maldição, que tu não podes sair à rua senão toda a gente quer um pedaço da tua unha como recordação, porque tu és mais conhecido que Deus. É pá, isso também não deve fazer bem à psique de uma pessoa, porque a gente também tem que ter a liberdade de conviver com outras pessoas e ser humano. Agora, quando de repente... Toda a gente sabe o teu nome e tu não sabes o nome de ninguém, és capaz de achar um Deus na Terra. Isso é capaz de começar a fazer mal à cabeça, és capaz de começar a fazer plásticas a mais para manter a imagem, és capaz de desperdiçar o teu talento em deboche, és capaz de encostar-te à boxe porque de repente só o teu nome vale mais do que tudo o que tu fizeste por causa da percepção de quem te ouve e de quem te idolatra e de quem te adora. Por isso é que eu pá, não adoro ninguém, eu adoro as pessoas... que eu me dou, com quem eu me dou, os meus amigos, a minha família, até o meu patrão vale bem mais, porque ele pelo menos em troca do meu trabalho todos os meses passa-me um cheque que me permite subsistir. Agora, gente merda que eu não conheço de lado nenhum, para mim não são nada. Um Cristiano Ronaldo para mim não é nada. Um líder de alguma merda qualquer, eu até fico atónito como é que alguém tem o ego para ser líder de uma merda qualquer. Eu não estou nessa, não estou por aí, não vou por aí. E isto é uma guerra que não é nossa. A gente não tem nada... A gente devia estar a reclamar decência e não estar chocados com esta merda que já se perpetua há tanto tempo que eu não sei qual é o choque. É só mesmo o oportunismo mediático, porque gastar 20 minutos a falar nestas merdas é menos 20 minutos que tens a falar, ter que estar a falar de coisas que são factuais e óbvias e transparentes, mas não se informa à população porque não interessa... Epá, eu não sei. Com licença. Eu, sinceramente, é tudo uma bruta hipocrisia. Eu rio-me à brava com estes telejornais, porque se não sabes ler entre as linhas e acreditas piamente que aquela informação que está a vir deste tubo catódico é autêntica ou tem algum tipo de relevância e não te estão a pôr a andar num carrossel enquanto nos estão a roubar da vida, da prosperidade e do futuro... De nós e dos nossos filhos, é pá, então eu tenho muita pena, ó, senhor cidadão bem informado, você não sabe nada. Você anda às voltas, a bater com a cabeça na parede e amanhã a televisão vai dizer qual é a nova parede com que vais bater com a tua cabeça. O que é que isso interessa? A gente pode falar, Eu não estou a dizer isto de forma pejorativa. A gente pode falar 500 anos sobre o desaparecimento da Maddie. Será que morrem muitas crianças à fome na Somália? Claro que sim. E depois a pergunta também vem ao cima. Então, se aquela gente também passa tanta fome, porquê continua a ter filhos daquela maneira? Sei lá, eu às vezes penso que a solução ali era tipo, epá, adotem o canibalismo. Pronto. Sobra metade da população bem alimentada, não sei. Mas agora já se pode apanhar um barco até à Europa para chegar aqui e ter mais. Epá, eu sei que isto é triste. Eu digo isto um bocado no gozo, mas é... Digo no gozo porque é cínico, é irónico, é estúpido. É estúpido. Todos os natais, a Unicef está sempre com a fotografia da criança com a mosca no canto da boca. Ai, ajude, compro o cartão, como eles são uma associação com fins não lucrativos, têm que acabar o ano com as contas em zero, por isso nada melhor que nas duas últimas semanas sensibilizar o povo pelo denominador comum mais óbvio, mais baixo e mais golpe sujo mesmo, nos fazer abrir os cordões à bolsa para eles terem um encaixe financeiro espetacular. Eu fazia uma Unicef uma teca diferente, eu dizia assim, eu fazia o anúncio clichê do costume. As crianças a passar fome e tal, que é uma tragédia, é uma pena. E eu dizia assim, compre este cartão. Não é para mandar alimentos, é para contratar carrascos e mercenários e matar toda a gente que num continente tão próspero em termos de alimentação, em que crescem árvores de fruta à beira das estradas, tem uma costa com mar e peixe, tem terreno arável. Têm tudo. Eu, em vez de darem dinheiro, eu vou é contratar uma força militar que vai limpar toda a gente que vai para ali, feita estúpida, da capa e katana. E vamos deixar o povo comer. Vamos deixar o povo comer. Eu não lhe vou pescar um peixe, eu vou o ensinar a pescar. É mais fácil assim. É pá, que se lixe, senão estamos a fazer o quê? A perpetuar um problema para os senhores da guerra ainda chegarem lá e levarem as sandocas que a gente mandou, as poucas que lá chegam, porque há tanto chupista pelo caminho a ficar com a fatia da nossa solidariedade, que nunca resolve nada. Por isso é que todos os anos se perpetua esta palhaçada. Vá lá, em vez de mandarem comida, mandem uma força mesmo armada até aos dentes, que nem ai nem ui. É logo, tu, o que é que estás aqui a fazer? Pronto. E grelhem o corpo e deem de comer. Epá, não sei, mas eu sei que assim não dá. Já viste tempo mais a acontecer? É estúpido. Mandar dinheiro para fazer um problema acabar, nem pelo lado das pessoas que estão atrás dessas organizações, nem com efeitos práticos no terreno, porque continuam os mesmos ladrões a sugar os recursos, não está a resultar, people. Não está, não resulta. Não resulta. Onde é que está o anúncio da Unicef em fevereiro a dizer está aqui o caminhão da comida que a gente mandou? Nunca está. Mas no Natal há sempre aquele anunciozinho, compro o postal, ajude. Ah pá, um gajo ajuda. E depois a gente, quando precisa de ajuda, agarra-te ao pau. Se calhar era isso, é mandar um pau para eles também, a ver se... Quem é o mal da fita? Quem é que não vos deixa comer? É aquele. E pronto, e olha, tá, vá, seus carras. É uma operação em duas semanas, ficava feito. Mas claro, isso é utópico, não é? É uma parvoíce. E pronto, e este é o meu podcast especial Natal, a falar de crianças com fome na Somália e essas merdas, que é um nojo. E tudo bem, olha, é assim, vamos ficar por aqui. Vou acabar este podcast com das cenas mais bimbas que um gajo pode fazer. Das cenas mais bimbas. E só aqui para a despedida, vem uma conversa a três. E para o ano que vem quero gravar muitos mais podcasts e continuar a dar as minhas opiniões estúpidas. E agradecer sempre profundamente do fundo do meu coração quem tem paciência para me ouvir a dizê-las. E agora vai ser o final mais bimbo que eu alguma vez hei de fazer num podcast, mas é assim. Feliz Natal para todos e um bom ano em particular, com muitos aumentos salariais e pouca inflação nos nossos bolsos. Tudo bom para todos. Um Feliz Natal que já passou e um bom 2018 para todos e para os vossos. Oh, Arr, arr, arr.